hablar de una cosa, pues siento que esto no funciona. Que encala con sentir. Eu acho que deu pra entender. Nuestras manos ya no andan más juntas. Andamos cada uno por su lado, separados. Ni parece que nos amamos. Una lista no va a arreglar lo nuestro. Y en la cama ya sobran pretextos. Y en el auto parece que soy solo yo, un simple pasajero. Qué extraño. Besas mi boca y yo me siento extraña. Y tus caricias siento que me engañan. Ya no me abrazas como antes, no me puedes contener. Qué extraño. Besas mi boca y yo me siento extraña. Y tus caricias siento que me engañan. Ya no me abrazas como antes, no me puedes contener. Oye, eu desconheci você. La lista no va a arreglar lo nuestro. Y en la cama ya sobran pretextos. Y en el auto parece que soy solo yo, un simple pasajero. Você me beija e minha boca é estranha. E o seu carinho parece que arranha. Já não me abraças como antes, não me puedes contener. Estranho. Você me beija e minha boca é estranha. E o seu carinho parece que arranha. O seu abraço é tão solto, não consegue me prender. Onde eu desconheci você? Por isso canto, canto para bailar. Esse é o final.